Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom para mim estar aqui. Vamos abrir a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. E a mensagem que eu trouxe para vocês essa noite diz assim: fidelidade entre marido e mulher. Antes da gente ler a palavra de Deus, quantos de vocês são casados? Levantem a mão aí. Bom, então eu tô no time da minoria, né? Pastor Ezequiel não é casado, não é nem noivo, inclusive. A Bíblia diz que não é bom que o homem fique só. Então vocês já orem bastante por mim aí, tá? Vocês não sabiam o motivo pelo qual orar, já sabem hoje, essa noite. Entretanto, irmãos, o assunto da relação entre homens e mulheres é um assunto muito bonito, mas também muito complicado. E a gente tem que tratar esse tema sobre o prisma da palavra de Deus. Não é segundo simplesmente a nossa opinião, aquilo que a gente acha, mas é segundo aquilo que Deus diz. E nessa noite nós vamos aprender um pouquinho mais do que o Senhor Deus diz para nós. Assim com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração então. Deus maravilhoso e bendito, obrigado porque a tua palavra está aberta diante de nós nesta noite, Pai. Dá-nos a tua graça, misericórdia e salvação. E fala ao nosso coração de forma poderosa, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1 é aquele capítulo onde apresenta a criação. E no verso 26 a Bíblia diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Sabe que esse texto, ele é um texto importantíssimo na Bíblia. Dentre as muitas razões pelas quais esse texto é importante, é porque esse texto mostra uma certa noção de pluralidade em Deus. Deus fala consigo mesmo: façamos o homem à nossa imagem. E essa é uma questão assim relativamente complicada diante de uma Bíblia que afirma que há um só Deus. E aqui a gente já começa a desvendar aquilo que vai ser a doutrina da Trindade. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Pai é uma pessoa separada do Filho, separada do Espírito, diferente dos outros dois. Cada um dos três é assim. E de uma forma paradoxal e complicada de se entender, os três são um só Deus. E aí você pode gastar o resto da sua vida estudando a doutrina da Trindade. Se você quiser, eu tenho uma semana de oração inteira sobre a doutrina da Trindade. Está lá na internet. Entretanto, o tema de hoje não tem o foco na Trindade, mas tem o foco no ser humano. Um ser humano que Deus criou à sua imagem e criou como homem e mulher. Pluralidade. Duas pessoas diferentes que se complementam, que se completam, que se amam e etc. E quando você vai para a Bíblia, você percebe que a Bíblia conta a história de como Deus age no meio da vida humana e sempre tem uns casais assim na Bíblia, né? Desde o começo. A história da criação já é contada no ambiente da vida de Adão e Eva. Quando você vai, por exemplo, para o chamado de Abraão, tudo aquilo que acontece na vida de Abraão tem a ver com Abraão e Sara. Inclusive depois quando ele vai matar o filho, é o filho de Sara. É um casal e o menino e ali a coisa acontecendo. Existem muitos outros exemplos na Bíblia de casais. Por exemplo, quando Deus chama Moisés para descer lá da terra de Midian, para voltar para o Egito, para libertar o povo, acontece ali a história, por exemplo, ele está descendo para o Egito e o anjo do Senhor vem lhe enfrentar para se lhe opor. E ali a mulher dele, Zípora, circuncida o filho deles, porque Moisés não tinha circuncidado, e aí o anjo do Senhor deixa Moisés continuar o seu caminho. Ou seja, Moisés tinha que ser fiel à vontade de Deus para poder libertar o povo do Egito. E ele não estava sendo fiel, e assim o anjo do Senhor se tornaria seu inimigo e não iria fazer aquilo que era da vontade de Deus, libertar o povo, porque ele estava em rebeldia contra a vontade de Deus. Então, olha que interessante, no meio dessa história tão importante para a Bíblia, que é a história do Êxodo, está lá um casal, Moisés e Zípora. E tem muitos outros exemplos. Um dos exemplos interessantes da Bíblia é Salomão e a Sulamita, para quem ele escreve o livro de Cantares, Cântico dos Cânticos. Salomão teve um montão de mulher, mas quando ele vai escrever o seu cântico de amor, ele escreve para quantas mulheres? Para uma. Bem interessante isso. Salomão não escreve um livro tipo assim: nossa, eu gosto muito de estar com as loiras, depois com as morenas, depois com as ruivas, depois com as mulatas, depois com as mais baixinhas, depois com as mais altas. Salomão não escreve nada desse tipo. Salomão escreve um cântico de amor para uma mulher. Isso é muito interessante, haja visto quem foi Salomão, correto? E aí você tem, por exemplo, a história de Assuero e Esther, um rei pagão e a mulher judia, e ali Esther é usada por Deus para libertar o povo de Israel de uma situação complicada. E nós poderíamos dar muitos exemplos. Quando a gente chega no Novo Testamento, é interessante que o Novo Testamento fala de poucos casais. Nós temos como exemplo, por exemplo, Priscila e Áquila. É um casal do Novo Testamento. Tem um outro que não é tão bem visto assim, Ananias e Safira. Mas dá uma olhadinha aí. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 3 a 6. Olha que texto interessantíssimo de Paulo, onde ele vai contar um pouquinho de como é que era a realidade da igreja nos tempos em que ele estava vivendo, quando a igreja estava nascendo. 1 aos Coríntios, capítulo 9, vamos ler dos versos 3 a 6. E aí a Bíblia diz assim para cada um de nós: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Paulo, nesse texto, ele aparentemente está reclamando. Nós não temos direito de nos fazer acompanhar de uma mulher irmã? E aí depois ele diz: somente eu e Barnabé não temos direito de parar de trabalhar? Tudo indica que Paulo não era casado, nem mesmo Barnabé, estavam juntos fazendo a missão, pregando. Mas ele diz assim, que os demais apóstolos se faziam acompanhar de uma mulher irmã, e os irmãos do Senhor e Pedro. E ele fala, inclusive na Bíblia, tem a história quando Jesus, ele cura a sogra de Pedro. Obviamente, Pedro era casado. E essa é uma visão dos apóstolos que, em geral, a gente não tem. Verdade ou não é? Você imagina Pedro sozinho pescando, sozinho pregando, sozinho escrevendo uma carta, fazendo qualquer coisa. Dificilmente você imagina Pedro como um marido, com a sua esposa dentro de casa e etc. Isso é uma visão bem interessante, assim como todos os apóstolos de uma forma geral. Agora, a verdade é a seguinte: homem e mulher, enquanto casal, eles formam o núcleo do lar. O mais importante dentro de um lar não são os filhos, é o casal. Mesmo porque são os casais que se unem em amor, que trabalham, que sustentam, que limpam, que cuidam, etc, etc, etc. O casal é o núcleo do lar, onde homens e mulheres são companheiros, unidos, é o que se espera, por laços de amor e compromisso. É o que se espera. Nós temos liberdade, pelo menos nós aqui, de escolhermos se vamos casar ou não. Se a gente escolheu casar com quem a gente casou, se pressupõe que você tinha direito de escolher qualquer outra pessoa e escolheu esta. Então é um compromisso que você faz não por obrigação, mas porque você quer, porque você ama, porque você tem desejo, porque você se atrai, porque você admira, porque você gosta e etc. E poderíamos colocar muitas qualidades positivas que atraem homens às mulheres e mulheres aos homens, ok? Agora, vamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 2 e vamos continuar a nossa saga por entender o casamento, o lar, como que Deus estrutura a nossa vida a partir dessa relação homem-mulher. E no verso 18, a Bíblia diz algo interessante. E ela diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher é chamada de uma auxiliadora idônea. Dá uma olhadinha no verso 24 do capítulo 2. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui a Bíblia fala de uma união entre homem e mulher, que tem tudo a ver com a união sexual, mas que não para na união sexual. A união do homem e da mulher devem ser físicas, mentais e espirituais. Inclusive, a união física só faz sentido e só é legítima quando há união mental e espiritual. De outra forma, a relação sexual se torna uma prostituição, se torna uma manifestação de egoísmo, não de amor. E isso é bastante interessante. Essa união é uma união, vamos tratar primeiramente, mental. Duas pessoas que, mesmo que pensem diferentes, têm o mesmo objetivo. Então pensa o seguinte: você tem o objetivo de ir para o céu, de ter uma boa família na terra, de ser honesto, trabalhar, guardar o sábado e mil coisas que você tenha como objetivo na tua vida. E você é um homem que conhece uma mulher. Essa mulher pensa um monte de coisa diferente de você. Mas ela também quer chegar no céu, quer ser fiel a Deus, quer ter uma boa família, etc. Então, apesar de todas as diferenças de pensamento, existe uma união de pensamento. Em certos pontos, você pode discordar da tua esposa, da tua esposa de você? Claro, ninguém concorda em tudo. Agora, naquilo que é essencial, deve haver o quê? Uma concordância mental. Marido e mulher devem puxar para o mesmo lado, porque senão vai um puxar para um lado, o outro para o outro. E aí vai se gerar inúmeros problemas dentro de casa. E quando o lar é desestruturado, a igreja é desestruturada, a sociedade é desestruturada, e aí vocês veem os resultados disso no nosso mundo. Coisas complicadas, coisas pesadas, coisas difíceis, porque está faltando o quê? Uma boa estrutura dentro de casa. Então olha que interessante, a união de homem e de mulher implicam que, apesar de opiniões diferentes, eles tenham os mesmos objetivos na sua mente, no seu coração. E aí, a partir disso, se unam espiritualmente em oração, em louvor, buscando a Deus, estudando a Bíblia, buscando praticar a vontade de Deus, a missão. E quando os casais se unem espiritualmente e mentalmente, eles podem pensar em casamento e unir-se sexualmente e etc. Então, essa é um pouco assim da base da relação entre homem e mulher. Agora, tudo isso que eu estou falando para vocês é bastante assim ideal. É tudo bonito, é tudo legal. Homem e mulheres, eles se dão bem, eles se amam, eles estão unidos, eles vão para o céu. É tudo muito fácil, não é? Mas parece que na nossa vida as coisas não são bem assim. Muitas vezes a relação entre homem e mulher não é assim tão harmoniosa, tão boa, tão gostosa, todo mundo unido indo para o céu. Às vezes tem muita mágoa, tem muita briga, tem muita bobeira, tem muita falta de amor, tem muita incompreensão dentro do casamento. E como é que se explica isso? Se explica isso em Gênesis 3. A humanidade agora dá ouvidos à serpente e transgride a lei de Deus. E quando a gente transgride a lei de Deus, pode ser uma coisinha pequenininha, mas a consequência é enorme. Muitas vezes, a maçã, ela representa o fruto do pecado, né? Mas eu gosto de brincar por aí que eu acho que a maçã é uma fruta muito grande para representar o pecado. Eu representaria o pecado como uma amora, uma uva. Sabe assim, ó? Desse tamanho, tem uma consequência enorme. E é o primeiro casal de seres humanos pecou. E a partir daí, todos os seus filhos foram pecadores. E nós somos esses filhos. Dá uma olhadinha no capítulo 3 de Gênesis, o verso 16, que vai falar um pouquinho das consequências do pecado para a relação do homem e da mulher, e etc. E a Bíblia diz assim: e a mulher, Deus disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Eu não conheço nenhuma mulher que gosta desse texto aí. Mulherada olha para esse texto e diz, mas que coisa complicada, né? Quando eu encontrar essa tal dessa Eva, eu vou dar um puxão de orelha nela. Mas a vida é o que é, não adianta reclamar. Eva peca. Agora, antes que você acuse a Bíblia de ser machista, a Bíblia atribui maior culpa a Adão do que a Eva. Você não encontra na Bíblia uma ideia do tipo assim, por causa de Eva, todos morrem. Tu não encontra esse texto na Bíblia. Mas você encontra, por causa de Adão, todos morrem. A Bíblia atribui maior culpa a Adão do que a Eva. Não quer dizer que Eva não teve culpa. Eva foi enganada. mas ela teve culpa. Mas Adão peca mais consciente do que ela. E entrega o mundo nas mãos do diabo. E esse mundo vira o que é. E quando o diabo entra, ele não entra para dar prazer, alegria, paz, amor. Ele entra para roubar, matar e destruir. E o seu foco é o ser humano. Para destruir o ser humano. E naturalmente, ele vai atacar a família. E o pecado traz as suas consequências. Dor. E agora, o desejo da mulher é para o homem e ele a domina. E quanto sofrimento e dor essa dominação já não causou, não é verdade? Hoje em dia, a mulherada está bem mais independente, livre, tal, tal, tal. Inclusive, estão até invertendo um pouco desse papel. E aí gera-se um monte de questões a respeito disso. A gente poderia parar para pensar isso em outro momento. Mil coisas acontecem na nossa sociedade em relação a esse assunto. Inclusive, uma parte da rejeição à Bíblia gera um pouco por causa desse assunto. Por que Deus é pai, não é mãe? As mulheres já ficam bravas com Deus, inclusive, né? E mil coisas, e etc. A gente poderia ir longe com essa história aí do feminismo, do machismo. Mas o fato é o seguinte, a Bíblia não é machista e nem feminista. A Bíblia é de Cristo, do Salvador, do Senhor, e ponto final. A Bíblia está a favor de Jesus, e Jesus a favor de homens e mulheres, não contra nem homens nem mulheres. Agora, quando o pecado entra, vai bagunçar a vida humana. Dá uma olhadinha no capítulo 4. Dá uma olhadinha no verso 19 do livro de Gênesis, capítulo 4. E aqui você já vai ver um dos filhos de Caim cumprindo aí o sonho de alguns homens nesta terra. Ele diz assim, né? Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. E aí Lameque, ele inicia uma longa história bíblica de poligamia, de homens com várias mulheres. E aí tenta se explicar, os evolucionistas que não creem na Bíblia tentam explicar essa tendência do homem a querer um monte de mulher, e por que as mulheres são mais reservadas. E aí você vai, inclusive, adentrar o mundo da biologia. No período de 9 meses, quantos filhos um homem é capaz de fazer? Pensa um por dia. Um por dia, por 9 meses, dá um montão de filho, né? No período em que a mulher está tendo um filho, o camarada pode fazer filho em mulher que não acaba mais. Certo? Então, por natureza, ter filho é uma coisa muito mais séria para a mulher do que para o homem. Concorda comigo? Para o homem é uma festa, né? Bagunça, vai, faz... engravida você numa noite, na outra noite já está com outro, na outra com outro, com outro, com outro, com outro. Enquanto você está grávida, 9 meses, e tem uma outra coisa. Depois que nasce, você não tem mais descanso o resto da sua vida. Verdade ou não é? Então olha que coisa interessante. Para a mulher, a ideia do filho é uma questão muito pesada para o seu corpo, para a sua biologia, para a sua vida e para o seu futuro. E muitas vezes os homens não acompanham essa seriedade. E o homem faz o filho na mulher e vai embora e não está nem aí. E a coisa é extremamente complicada da relação entre homens e mulheres. Agora, vamos tentar entender algumas questões a respeito disso. E como que essa postura masculina de ter várias mulheres causou inúmeros problemas. Inclusive dentro do povo de Deus. Você tem, por exemplo, na Bíblia, a família de Jacó. E a família de Jacó é uma zoeira. É uma coisa assim tremenda. Você vê a quantidade de bagunça que tem naquela família. Jacó, ele mente pro seu pai, ele ganha lá o direito que era de Esaú e vai fugido para outra terra, a terra da sua mãe. Chega lá, ele conhece a família da sua mãe e esse pessoal tem duas filhas. Uma mais bonitinha que é mais novinha e a outra mais feinha que é mais velhinha. Naturalmente, o homem quer a mais bonita e diz pro pai, pai, eu trabalho por você pela mais nova. Aí trabalha 7 anos e vai fazer o casamento. E aí a Bíblia conta uma história meio esquisita, né? Que ele entra para as núpcias com a mais velha, nem sabe que é a mais velha, vai acordar no outro dia e vê uma mais velha. Meio estranha essa história, né? Vocês vão de convir comigo. Mas, enfim, né? O texto não quer dar muitos detalhes a respeito da situação. Mas o fato é que Jacó, ele se vê, de repente, com a menina mais velha, que era a mais feinha, que ele não queria. E ele diz, não, mas Labão, eu trabalho mais 7 anos pela outra, tá bom? E faz e fica com as duas. Chega uma hora que a mais velha pode ter filho, a mais nova não. E aí gera-se um monte de problema, quem vai ter filho. E aí uma começa a dar a serva da outra como mulher para ele fazer filho. E chega no final de tudo, Jacó tem 4 mulheres e 12 filhos. E quando você vê, existem situações na vida de Jacó, que ele está voltando do trabalho, aí uma mulher diz para outra, eu aluguei ele essa noite, eu não sei o quê. Uma zoeira, uma bagunça, um negócio tremendo. E você vê Jacó passando problema em cima de problema por causa desse monte de mulher. Isso que ele só tinha quatro. Mas você com uma, né? Já te dá um trabalhão, imagina com quatro. Agora, para mim, esse exemplo desse montão de mulher que causa problema para um homem é naturalmente a Salomão. Salomão viveu aquilo que é o sonho dos homens deste mundo. Pelo menos daqueles que não conhecem a Jesus. Mulher que não acaba mais, de todo tipo, de toda cor, de todo jeito, do jeito que quiser. Salomão foi esse camarada. Mas dá uma olhadinha no que ele escreve no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 26. Vamos ver se Salomão está tão feliz com essa situação na qual ele se encontrou em certo momento da sua vida, louvando a Deus e dizendo, nossa Senhor, eu te louvo porque eu tenho mulher que não acaba mais. Dá uma olhadinha no que ele escreve. Para mim é um texto muitíssimo interessante e elucidativo sobre essa questão. Inclusive eu fiz, no meu primeiro ano de teologia, a gente tinha que escolher um texto dos livros poéticos para interpretar. E eu escolhi esse texto porque eu me interesso muito por esse tema e eu acho esse verso um verso muito enigmático. O homem que, em tese, mais teve mulher na face da terra, ou na Bíblia pelo menos, ele escreve assim: achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Volta aí para Provérbios capítulo 2. Sublinha aí. Agora olha que interessante. Enquanto a gente abre a Bíblia em Provérbios 2, não sei se você prestou atenção na leitura desse texto de Eclesiastes. Salomão diz que ele encontrou uma coisa pior do que a morte. Amargo é a escravidão sexual, a escravidão da mulher. E quantos homens sofrem essa escravidão na sua pele? Verdade ou não é? Você tem uma quantidade de pessoas viciadas em pornografia no nosso mundo que não está escrita no papel. A cada momento, a cada minuto, eles fazem as estatísticas, né? Milhares e milhares e milhares e milhares de homens na internet assistindo pornografia. Um problema enorme. Só Deus pode resolver esse problema. E Salomão, que foi esse camarada que pôde viver tudo isso aí, todas essas fantasias, todas essas coisas na prática, na realidade, chega no final e ele diz: isso é pior do que a morte. Pra gente aprender a não brincar com esse assunto. Agora, Salomão mesmo nos dá algumas indicações muito interessantes. Livro de Provérbios, capítulo 2, verso 11, ele diz assim, e depois verso 16 em diante. Ele diz assim, olha: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, verso 16, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para a morte, para o reino das sombras da morte. Todos os que dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim, andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, serão desarraigados. Salomão escreveu Provérbios provavelmente quando ele era mais jovem. E ele prega um ideal: abandonar o caminho da imoralidade sexual. Mas Salomão não praticou aquilo que ele mesmo conhecia. Se entregou a uma, a duas, a três. Chegou no final, a Bíblia diz que Salomão tinha 1000 mulheres. É mulher demais, é demais. É fora do comum. Uma já é demais, dá muito trabalho. E Salomão, ele erra naquilo que fere a lei de Deus. É pesado. Um dos 10 mandamentos trata diretamente com a questão sexual. Não cometerás adultério. Êxodo 20, verso 14. Não é uma coisa de pouca importância. É uma coisa de muita importância. E antes da gente sair pregando por aí que sexo é pecado ou que adultério é pecado, nós precisamos parar para pensar por que é pecado. Não é gostoso? Não é bom? Se duas pessoas querem, não tá tudo ok? Não basta? Não basta ter a vontade? Qual que é o problema? E existem muitos questionamentos dos jovens, dos pós-modernos, da sociedade, em torno da questão, por que que é pecado? Por que que você vai colocar culpa, pecado e um estigma ruim sobre uma coisa que deveria ser natural? Se os dois querem, vai. Se depois quer com outro, é um problema de quem quer. Agora entenda uma coisa. Quando a sociedade vive imoralidade sexual, as relações entre as pessoas elas ficam extremamente conturbadas. Você transa com quem você quer. Quem você quer, transa com quem quer. Chega uma hora que as confusões de sentimento, as confusões de doença, as confusões de quem que é o filho, afinal das contas, né? Porque inclusive tem esse problema, né? Hoje em dia tem DNA, mas antigamente não tinha, né? Elas começam a nos envolver como sociedade numa situação extremamente complicada. E quanta gente já perdeu a vida por causa disso? Mulher dos outros, homem da outra, não sei o quê. Um monte de gente já perdeu a vida por causa disso aí. Então o primeiro problema é social, porque nós não sabemos viver dessa forma. Agora, além do problema social, existem outros problemas. E o primeiro deles é familiar. Porque acontece o seguinte, cuidar de uma menininha dessa, uma coisinha lindinha e maravilhosa dessa, dá um trabalho que não acaba mais. E a gente não consegue carregar um fardinho desse assim sozinho. Não é o ideal a gente carregar esse fardo sozinho. É verdade ou não é? O homem precisa ajudar a mulher precisa ajudar o homem para que os dois dividam o fardo e sigam criando seus filhos. Quando você tem imoralidade sexual na sociedade, essa estrutura familiar ela é rompida. E agora, na hora do sexo, todo mundo quer. Na hora de criar os filhos, cadê? E aí fica bonitinho, né, a situação, não é verdade? Fica muito gostoso daí a situação, né? Por exemplo, eu tenho um amigo, escreveu para mim, pastor, ora por mim. Claro que eu oro por você, qual que é o problema? Vou ser preso em 2 dias, não pago a pensão faz 1 ano. Quanto é que tá a conta? 8 mil reais, 10 mil reais. Esse é um problema pequeno diante dos inúmeros problemas que essa situação gera no mundo. Agora, o problema da sociedade ou da família não são os únicos. Porque quando a gente vive imoralidade sexual, o problema é com a gente. É a nossa estrutura emocional, psicológica, mental que é abalada. Paulo vai dizer no Novo Testamento, quem faz imoralidade sexual peca contra o seu corpo, peca contra a sua própria vida. E os seres humanos precisam encarar essas verdades. E agora eu queria resumir algumas questões gerais a respeito desse assunto. O casamento deve ser contraído em amor e ele só se sustenta por amor. Se não houver amor no casamento, não se sustenta, não tem como. É igual você ir para a igreja sem amor a Deus, mas cedo ou mais tarde tu não vem mais. Porque cansa, estressa, enche o saco. Ninguém aguenta viver desse jeito. Vivendo com quem não gosta, vivendo com quem não quer. Por isso, a gente casa por amor. E o casamento só é mantido por amor. E como é que a gente manifesta o amor no casamento? Sem diálogo é impossível. Maridos e mulheres têm que sentar e conversar. Têm que deixar o outro dar opinião. Têm que deixar o outro ter uma opinião diferente. Não adianta querer sempre ter a razão e o outro nunca ter a razão. Não adianta. Casamento é diálogo, é união, é duas pessoas. Não é uma que manda na outra. É as duas que vivem juntos. Amor no casamento tem que ter respeito. Pode tirar sarro da esposa, do esposo? Claro que pode, mas tem que ter respeito. Não pode perder o respeito, porque quando perde o respeito, é muito difícil manter o amor, onde não há respeito. Pode brincar, pode bagunçar, pode fazer um monte de coisa, mas perder o respeito não pode. O casamento tem que ter carinho. Envolve sexo, mas não é só sexo. Tem que ter boas palavras, carinho, ajuda. Às vezes, lavar uma loucinha para a esposa é bem mais carinhoso do que qualquer outra coisa. Olha, ela já ficou feliz, viu? E é normal, e às vezes é mais carinhoso do que muitas outras coisas. Tem que ter carinho, tem que ter cuidado, tem que ver. E você escolheu viver junto, e viver junto implica em sujar a louça. Tem o que comer em casa, né? Aleluia. Então, se suja a louça, alguém tem que lavar. Não custa nada você ou eu, de vez em quando, lavarmos a louça. Tem que ter perdão, tem que ter alegria, tem que ter sonho, tem que ter plano, tem que ter oração, tem que ter estudo da Bíblia. Sem essas coisas é difícil manter o casamento, ou se não impossível. Segunda questão é que criar filho é o empreendimento mais difícil da história dessa terra. Porque não tem manual esse negócio. Mas não tem manual. Tu acha que sabe fazer, mas não sabe. Você só aprende na prática e aprende errando. E chora, e reclama, e depois se rebela, e tem problema, e mil coisas que vocês sabem melhor do que eu, né? Certo? Nessa hora vocês podiam vir pregar e eu sentava aí para aprender, né? É isso. É uma coisa extremamente difícil e tem que estar unido para criar, para ajudar, para formar um caráter cristão numa criança, num futuro jovem, adulto e etc. Terceira questão, irmãos, é que homens e mulheres não devem ser guiados por beleza ou prazer de conquistar. Existe gente linda, bonita. Eu não sou uma delas. Mas você sai na rua por aí, você encontra. Um monte de gente bonita, homens ou mulheres. E se o que te importa é beleza, vai acontecer assim. Você sempre vai encontrar alguém mais bonito. Chega uma hora que cansa a mesma pessoa, né? Você casa com a mulher, ela é bonita. Mas tem outra bonita também, tem outra. Homem, você casou com um homem bonito, tem outro. Não acaba nunca esse treco. São 7 bilhões de pessoas, irmãos. Tem bastante gente bonita por aí. Agora tem uma coisa, quantos são o seu amor? São 7 bilhões? Que te conhecem? Que sabem quem você é? Que riem das suas piadas sem graça? Não são. É uma, e olha lá, né? No meu caso é nenhuma. Quem sabe um dia, né? Tem problema. Então assim, olha, entenda uma coisa. Se a gente vai ser guiado por beleza, nunca vai acabar esse problema da beleza. Nós vamos trocar uma de uma em outra, em outra, em outra, de outra, em outra, em outra, em outra, em outra. E a gente não vai ter vida com ninguém. Porque só o que importa é a aparência. Assim também, prazer de conquistar. Conquistar as pessoas é gostoso, não tem o que falar. É verdade. É gostoso você se envolver, o romance, gostar, não gostar. Agora tem uma coisa que é mais gostosa. É viver uma união profunda e íntima. É mais gostoso do que simplesmente conquistar. É muito mais gostoso. Porque aí você vai poder viver algo profundo, não simplesmente superficial. Última questão que eu coloquei aqui. O casamento é um desafio que só se vence ao lado de Deus. Mas eu queria terminar fazendo uma reflexão que é a seguinte. Se Deus tem que estar no centro do casamento, e a gente ora a Deus para conseguir a esposa e o esposo, e quando a gente consegue, a gente percebe tantos defeitos nos esposos e nas esposas. Por que que é assim? Por que que Deus não deu pessoas melhores para nós? Por que Deus não deu ninguém perfeito para nós? Bom, primeira resposta é que se Deus tivesse que dar alguém perfeito para alguém perfeito, ele não daria você para ninguém, certo? Se Deus quisesse unir duas pessoas perfeitas, você se uniria com alguém? Não, você não é perfeito. Então a primeira coisa é que já não tem ninguém perfeito. Então fica difícil dar alguém perfeito para você. Outra coisa é que Deus quer ensinar a gente a amarmos. E a gente deve amar, não é só quem é perfeito. Tem que amar quem não é perfeito também. A Bíblia diz que nós devemos amar como Cristo amou, dando o exemplo, né, dos homens para as mulheres. E diz para as mulheres submeterem aos homens. Agora, no final de tudo, mulher não gosta de submeter a um homem imperfeito. Homem não gosta de amar uma mulher imperfeita, mas é isso que eles precisam. E o que é que Deus quer ensinar a gente nos dando pessoas imperfeitas? Deus quer nos ensinar uma verdade importante. O amor é paciente. Se o seu marido fosse perfeito, você precisaria ter paciência com ele? Ah, nem precisaria, né? É perfeito. Se tua mulher fosse perfeita, tu precisaria desenvolver a paciência? Não precisava. E tantas coisas que o amor é, que a gente só aprende no meio da imperfeição. Porque é com a pessoa imperfeita que a gente tem que aprender a ser paciente, bondoso, abandonar os ciúmes, abandonar o egoísmo, aquilo que é inconveniente, aquilo que é violento, que é o texto de 1 Coríntios 13. O amor é paciente. Então você tem que aprender a ter paciência junto com uma pessoa imperfeita. O amor é bondoso. Você tem que aprender a bondade junto com uma pessoa imperfeita. O amor não arde em ciúmes. Você tem que aprender a vencer essa doença que é o ciúmes junto com uma pessoa imperfeita. O amor não age inconvenientemente. Você tem que aprender a agir de forma coerente junto com uma pessoa imperfeita. O amor não se exaspera. Você precisa vencer a violência vivendo junto com uma pessoa imperfeita. E quando a gente vive assim, ou pelo menos a gente busca viver assim, o casamento se torna a grande escola de Jesus Cristo para nos ensinar a amar. E qual é o objetivo de Jesus? Jesus, ele quer que a gente aprenda a amar os mais íntimos. Mas o nosso desafio não é só amar dentro de casa. É amar todas as pessoas. O meu marido, a minha esposa, é uma escola para eu aprender a amar todas as pessoas ao meu redor. É isso. E Jesus quer que a gente tenha essa experiência, irmãos. Mas Ezequiel, e quando a gente falha e a gente erra? E nos nossos casamentos e nas nossas vidas existem muitos erros. E aqui Jesus é o marido ideal, né? Jesus é o marido que morre pela mulher para perdoá-la, purificá-la e salvá-la eternamente. E esse é o exemplo que nós devemos ter no nosso casamento. Vivermos e morrermos pelos nossos cônjuges. Perdoarmos, purificarmos, santificarmos. Vivermos com eles em amor. E assim nós poderemos ser felizes. Eu queria terminar com uma ideia. Quando a Bíblia diz assim, no livro do Apocalipse, que os impuros ficarão longe do reino de Deus. Existem pessoas que vão trocar o céu pela imoralidade sexual. E eu queria mostrar um pouquinho do propósito do casamento nesse contexto. A sexualidade é algo natural, não é errado sexo, não é pecado, não é sujo, etc. Agora, o casamento é justamente o instrumento que Deus usa para evitar que nós vivamos em imoralidade sexual. Se nós temos desejos ou necessidades sexuais, onde é que nós vamos viver isso? É no casamento, é no compromisso, é no amor, criando os filhos, etc, etc, etc, etc. Quando a gente não tem isso no casamento, abre-se um leque para todo tipo de fornicação, adultério, prostituição e etc. Então o casamento é o local do exercício da sexualidade. Agora, o casamento não é feito só de sexo, pelo contrário. Todos os casais sabem que eles passam muito mais tempo conversando, limpando, trabalhando, fazendo mil outras coisas do que sexo. Sexo não é o foco da vida, conquanto faça parte da vida. E nós, essa noite, temos o privilégio de entregarmos a nossa vida sexual nas mãos de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que o tema que nós conversamos essa noite é um tema bem difícil de abordar dentro da igreja. E eu falo tudo muito claro, assim, né? Eu tenho esse defeito ou qualidade, aí vocês decidem. Mas se a gente não tratar do assunto, a televisão vai tratar. E o foco não vai ser cristão, não é verdade? A internet vai tratar. Mas o foco não vai ser cristão. Nessa noite, nós temos o privilégio de entregar a nossa sexualidade nas mãos de Deus. E dizer para Ele que nós queremos exercer isso para a glória dEle, em amor, fidelidade e fé. Aqueles que de alguma forma já não têm mais marido, esposa, vivem sozinhos, vivem bem, tranquilo, Deus nos basta. E que Jesus possa habitar no nosso coração, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso casamento, para nos fazer fiéis e nos fazer felizes. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Oremos. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra nesta noite, Pai. Amém. Senhor, nós precisamos muito, Pai, que a tua misericórdia e graça e direção seja sobre a vida íntima, pessoal de cada um de nós, Pai. Amém. Nós não queremos viver longe da tua lei, longe da tua palavra. Se existe ou existiu na nossa vida imoralidade sexual de qualquer espécie, com pornografia, fornicação, adultério, malícia, maldade, que nesta noite o Senhor nos perdoe e nos purifique pela tua graça, Pai. Que a sua salvação que nos alcançou possa transformar a nossa vida a cada dia e que possamos ser fiéis ao marido e à esposa que o Senhor nos concedeu, Pai. Dá-nos paz, graça e misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.